No início da noite de sábado, por volta de 19 horas, uma equipe da Polícia Militar estava em deslocamento para a Delegacia Especial do Adolescente para fazer a entrega de um radiocomunicador, quando avistou na Avenida JK um veículo Gol em alta velocidade, transitando de forma arriscada por via pública, furando semáforos, obrigando a equipe então a fazer um acompanhamento tático. Os policiais chegaram praticamente junto com o veículo até o Hospital Municipal. Segundo informações, três pessoas estavam dentro do automóvel, todas as três do sexo masculino, sendo que dois estavam alvejados por tiros. O condutor informou que dois baleados teriam pedido ajuda para serem levados ao hospital. Informou que as vítimas teriam informado que estavam em um bar no Jardim Jupira quando um veículo Corsa de cor clara teria passado e iniciado uma série de disparos de arma de fogo contra a dupla. As duas vítimas foram socorridas imediatamente, sendo que identificadas como Jardel Cades da Rosa e Daniel Dutra da Silva, conhecido pela alcunha de Pipoca. No veículo foram constatados diversos disparos de arma de fogo, contrariando a versão do motorista de que ele teria dado apenas carona para as vítimas. O veículo então foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Por volta de 2 horas, Jardel Cades da Rosa não resistiu aos 2 tiros que recebeu em tórax e acabou falecendo. O corpo foi removido do Instituto Médico Legal por volta de 4 horas da manhã, submetido a exames de necropsia na manhã de domingo e liberado para sepultamento. Segundo informações da Delegacia de Homicídios, Jardel era um dos assassinos mais investigados na região do Jardim Jupira. A ele e a Pipoca são atribuídos pelo menos 6 homicídios. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.